Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, todo Jovem Nerd, eu tô mais perdido que a Zagal em Nerdcast Games. Eu sou o Ednei Internei Souza e eu não consegui ficar bêbado antes da gravação desse Nerdcast. Temos 2 horas de gravação aí pela frente, você consegue ver. Aqui é o Tucano e eu ganhei um quadro de chapinhas ou de tampinhas do Léo. Olha aí. Eu sou o Léo Lopes e eu editei esse Nerdcast tomando cerveja. Isso dá justa causa, hein, cara? Cuidado. Não. Sem vínculo de emprego, contrário. Muito obrigado. Nenhum, é. Nota fiscal, tá tudo. Jurídica. Aqui o Azaghal e até comprei uma cerveja boa pra esse programa. Kaiser. Não, brincadeira. Eu comprei uma Budweiser. Continua a mesma coisa. Isso até eu entendo essa piada. Muito bem, nerds, nós vamos falar de um assunto que, por incrível que pareça, a gente quer fazer há muitos anos. Vamos conversar sobre cerveja! É com vocês, né? Vocês fizeram a pauta aí. A cerveja tem um apelido carinhoso? Cerveja. Vários, né, cara? Você pode falar breja. Ah, eu odeio esse apelido. A breja. Uma gelada, mas o que eu mais gosto é uma Ampolis de Diuretics. Ou então, como a Hebe falava, uma loruda. Vamos falar disso tudo depois do meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. E Azaghal está chegando a Brasil Game Show. Olha, BGS, para quem gosta de siglas. Exatamente, vamos lembrar que nós, o Jovem Nerd e o MRG, estará lá todos os dias a partir das 16 horas no stand da Warner, rapaz, agitando todos os dias a partir das 16h. Exatamente. Apareça por lá. Venha curtir conosco uma enxurrada de games da Warner Bros. Games. É, exatamente. Incluindo, lembro, Dying Light, que vai ter mais demonstração. Battlefield Hardline, que você vai poder jogar. Dragon Age Inquisition com uma área exclusiva de experiência. Mortal Kombat 10 com a presença de Ed Boon, criador da franquia Mortal Kombat. Mortal Kombat 10 ou Mortal ou Kombat? Mortal Kombat X. Terra-média Sombras de Mordor estará lá com galera. Olha só, isso aí eu me interessei. Muito bom, vamos jogar FIFA 15 com a sua arena e Esportes FIFA 15 novamente. 10 estações de jogo pra você experimentar. Resident Evil Revelations 2, Ultra Street Fighter com 8 consoles para torneios. E no dia 12 de outubro, a partir das 17 horas, tem a grande final do torneio BGS Street Fighter com streaming pelo Twitch TV. E não vamos esquecer de Lego Batman 3 Beyond Gotham e Disney Infinity 2, que vai promover um concurso de cosplay. Azaghal, vá fantasiado de algum personagem da Marvel, chega lá no stand Disney Infinity dentro do stand da Warner, pra você saber como participar, que vai ser maneiro. Muito bom. Certo? Então não deixe de ir lá, Azaghal, de 9 a 12 de outubro. 9 a 12. Lá em São Paulo, na BGS, não deixe de ir pra... Todos os dias, a partir das 16h. Exatamente. Esteja lá, pontua. Muito bom! E, Azaghal, também temos um recado da galera da editora Planeta De Agostini, Azaghal. Olha aí. Já anunciou muito aqui no Nerdcast. Dessa vez para os fãs de Star Wars, rapaz. Porque eles estão lançando uma coleção exclusiva composta por 70 livros, rapaz. Com o melhor dos 35 anos de quadrinhos de Star Wars. Olha aí. Cada livro tem aproximadamente 200 páginas com várias histórias agrupadas em sagas. Por exemplo, tem clássicos, tem Cavaleiros da Antiga República, tem Império, Tempos Negros, a Guerra dos Clones, Academia Jedi e um monte de outros temas irados. Edições em capa dura, páginas a cores impressas em papel de alta qualidade. Os primeiros 15 volumes da Azaghal saem quinzenalmente, depois vai semanalmente. O preço? Sim. R$34,99. E também, se você quiser, você pode assinar, Azaghal. E assinar, você ganha várias vantagens. Por exemplo, os assinantes ganham um desconto especial de 45% no primeiro envio composto pelas edições 1, 2 e 3. Ou seja, se você comprasse elas separadamente, ia custar R$104,97. Certo? Seriam 3 edições de R$34,99 cada. Isso. Só que na assinatura, você vai pagar 50 R$57,98 pelos três primeiros, exatamente. E você vai pagando de acordo com os outros envios a cada 30 dias, entendeu? Você não paga a assinatura inteira, do ano inteiro, etc. Você vai pagando de acordo com o que você vai recebendo. Ao longo da assinatura, os assinantes também vão ganhar brindes. Miniaturas exclusivas em escala 1x32 do Darth Vader, do Yoda, do Soldado de Assalto Imperial e do C-3PO. Muito bom. Não se preocupa também se você quiser cancelar a assinatura no meio. Você não é obrigado a ir até o final. Você pode cancelar simplesmente como você paga cada edição que você recebe. Você cancela, para de receber e para de pagar. Certo? É de sempre. O habitué do qualidade da Planeta Negocine, certo? Tem link no post pra você saber mais informações da oferta Coleção Comics Star Wars da Planeta Negocine. Vai lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... Pra lugar nenhum. Porque essa semana, infelizmente, extraordinariamente... Exato. Não teremos leitura de e-mails. Sim, nós fizemos uma viagem de business. Business. Mas não foi de business. Não foi de classe animal, velho. Nós viajamos para fora... Não sei, assim, a gente pode ter tido uma surpresa e ter sido uma business. Ah, que surpresa. Porque a gente tá gravando antes de embarcar. Vai que a gente chega no aeroporto, encontra um fã. Puta, vem aqui pra frente. A gente viajou para Nova York. Para um business. Para... Business, um congresso de business. Um congresso de business pra ficar na fila do iPhone. Não é. Não. É uma consequência, a fila do iPhone é uma consequência. Aproveitando que estamos... Já que estamos lá fazendo os business. Business em Nova York. Eita, tá aqui, fui merda. Tá demais, isso. É, cara, então olha só, infelizmente. Não vai ter eletrônico de mesa essa semana, mas. É, business em Nova York. Mas muita gente mandou foto de cabelo. Isso. Muita gente doou sangue. Algumas pessoas mandaram desenhos bons, outros mandaram desenhos merdas, eu disse. Que isso? E alguém contou uma história por e-mail que a gente vai ler nunca. Certo? Desculpe, gente. Semana que vem a gente volta a programação normal. Valeu? Mas tem Nerdcast agora. Tu vai ouvir. Ei, fica aí. Não desliga não. O Nerdcast tá aí que a gente gravou antes. Sim. A gente vacila, mas não falha. Seu Tucano, a cerveja data de Idade Média? Antes... Tempos imemoriais. Quer falar de história? Quer falar sério? De história de cerveja? Cerveja é a primeira bebida alcoólica inventada. O Tucano chega cheio de história. Eu fui no lugar que tem o monge, que os a cerveja dos monges, e os monges fazem desde 1534, o mesmo lúpulo. A cerveja, cara, ela é a primeira bebida alcoólica inventada, segundo aí. Obviamente não há um consenso sobre isso, mas dizem, inclusive, tem algumas teorias de que o homem se tornou sedentário para poder fazer cerveja. Como é que é? O homem era nômade, cara. Um dia o cara descobriu que os grãos ali fermentados dava barato, entendeu? E aí ele parou no lugar e começou a plantar grãos e fermentar grãos pra ficar muito louco. Tem essa história mesmo. Mas a palavra pra isso é sedentário? Ele parou de migrar. Ah, tá. É, o homem migrava. Era que ele jogava futebol antes, aí exato. Aí só ficava na frente da televisão. Exatamente. O homem ficou nerd porque ele começou a beber cerveja. É que, na verdade, cerveja, hoje a gente fala que é uma cerveja de verdade é feita com três ingredientes, basicamente, né? Água, lúpulo e malte, né? Grãos maltados. Mas, na história, você conhece cervejas de vários outros ingredientes. Basicamente, é alguma coisa que fermentou e criou álcool, né? Na verdade, isso aí, dos três ingredientes, tem a ver com a lei da pureza da Bavária. Isso. Dentro da história da cerveja, é um fato relativamente recente. A gente tá falando de 1500 e pouco pra cá. Sim. É a lei da pureza da Bavária que definiu que ingredientes da cerveja era água, malte, lúpulo e fermento. Peraí, você tá falando a lei da pureza da Bavária, a cerveja Bavária ou é a região? Não. A região da Bavária. Então é Baviera, né, por favor. Em português é Baviera. Bavária é o nome em inglês que se dá a Bayern, não é? E aí, por causa da cerveja Bavária, muita gente chama a região da Baviera de Bavária, mas não é isso. Oh, tudo bem, whatever. Jovem Nerd babaca. A cerveja é lá do tempo dos sumérios, dos egípcios. É bem mais antigo, realmente. Desde que se existe escrita sobre cerveja. É mesmo? É mesmo. Maneiro. Olha aí, Jovem. Tu... Desdenhando, né? Desdenhando não, cerveja. Tá cara, não tá gosto, tem um rosto ruim. Não, mas então, eu acho... Dá um leite. Eu não gosto. Eu acho que é amargo. A primeira vez que você experimentou cerveja, você falou, que delícia. Sim. Não. Cara, aí que tá. Você, inclusive, tá limitando a percepção das pessoas ao espectro do doce salgado como se o amargo fosse ruim. Amargo é um espectro de sabor e pode ser agradável pra muitas pessoas. Olha aí. E outra, existem cervejas de todos os sabores, inclusive doces, né? É Sim. Que nem Harry Potter, Jovem Nerd. Cervejinha de todos os sabores. Tu pega a latinha... É, algumas que são tão doces que chegam a ser enjoativas. É, lambique é o tipo de cerveja com frutas misturadas que é bem doce, é beira o enjoativo. De fermentação espontânea, né? É, e você tem também Radler, que é cerveja misturada com suco de limão, que é doce, é suave. Tem cerveja com mel também. Cidra. Cidra também, né? Que é bem comum. Cidra é um tipo de fermentação dele também. Não... Mas cidra não é cerveja. Algumas pessoas dizem que é cerveja, outras não, né? Ah, é? Varia. Tem essa discussão? Cidras, na verdade, são fermentações de diversos tipos de frutas diferentes. Como, na verdade, cerveja, ela é fermentada, né? Então, existem algumas fábricas de cerveja que vendem cidras, porque eles têm todo um aparato para fermentação, filtragem, engarrafamento. E aí, algumas pessoas colocam, às vezes, cidras e cervejas na mesma categoria, outras não. Então, eu disse que aí é que há a controvérsia, né? Qual é o tipo de pessoa que compra cidra? Inglês. Eu ia brincar mesmo, é que compra alambique, né? A gente gosta de bebida doce. É. Alambique, que o Ednei falou, é bem peculiar, porque além dela ser fermentação espontânea, ela tem todo um processo que inclui você deixar ela fermentando num lugar, assim, que as coisas do ambiente interferem no gosto da cerveja. Por exemplo, você pega um puta barrilzão e deixa ela fermentando a céu aberto. A céu aberto não, dentro de algum lugar, mas sem tampar ela. Pode ser que uma aranha vá fazer sua teia ali e vai cair algum resíduo, ou até a própria aranha. Isso faz parte do processo de produção dessa cerveja. Hã? É. Não, mas para isso. É álcool, Jovem Nerd. No final é álcool, tá limpo. Ela é um estilo de cerveja mais rústica, mas geralmente é de várias frutas. Tem de framboesa, de cereja... Então elas são mais doces também. Também outro tipo de cerveja doce que tem, que é a Malz Beer, só que aí ela é adoçada por adição, né? Você coloca caramelo no final do processo dela. Aí, mais interessante. É, o Jovem Nerd é uma mulher, cara. Yeah. Ela escura por coloração, né? O processo dela, ela ficaria transparente, mas ela fica escura por conta do caramelo e também fica doce. Porra, aí sim. Aí Na sim. Na Alemanha não é considerada cerveja, ela é tipo um energético. Isso. É uma... What? É uma bebida doce com um pouquinho de álcool. Eu tô falando que tem que ser tudo amargo pra galera da cerveja. Se ficar docinho, vocês não gostam. A cerveja lambique pode ter uma graduação elevada de álcool. A Mouse Beer, particularmente, é doce e não tem muito álcool. No, na Alemanha, eu acho que tem 1,5% de teor alcoólico. É, 1-2%. Coisas parecidas, né? Não tem... Nada exatamente. É Malzbier. Isso. M-A-L-Z. Isso. Não é mouse de camundongo. Não. Agora que eu tô vendo aqui. Caraca, eu sempre cara. Achei que era mouse beer por aí. Eu ia até perguntar por quê, mas é Malz. Era cerveja do Mickey Mouse. Eu procurei no Google e vi um monte de garrafa de cerveja com um camundongo saindo do bico. Uma Guinness, por exemplo, ela tem um sabor diferente, assim, não é tão amargo. Ela tem notas de chocolate, café, assim, é um sabor bem diferente, só que ela é forte. Notas, tipo aquele pequeno gostinho lá no fundo que você fala, percebi você, é isso? Isso. Não é a coisa que vem forte. Às vezes é bem acentuado, cara. Por exemplo, as stouts, em geral, que é a categoria que a Guinness pertence, você percebe, às vezes, em cerveja stout, em geral, é gosto de café, gosto de chocolate, se tomar e falar assim, caramba, tem café nisso, né? É, mas é diferente das que também tem adição. Sim. Tem umas brasileiras aqui que, pelo amor de Deus, cara. Adição, você quer dizer o quê? Que não é... A gente mistura o chocolate depois e a gente mistura o café depois. Sim. Ah, que não é uma coisa natural do processo de fermentação, é isso? Na stout, ela tem sabores de café porque ela é grão torrado. Ah. Por isso que ela é escura, né? Você torra o grão pra poder preparar o malte, aí ele dá esse gosto torrado. Então. O malte é um processo que se faz com o grão, é isso? É, isso, malte, grão, não existe grão, nada na natureza que chame malte, assim. Ah, vou pegar malte. Não tem. Você tem que fazer o malte a partir de cereais que são malteados, né? Então você tem a cevada e o trigo, que são os mais comuns, e a partir daí você produz o malte, que é um dos principais ingredientes de qualquer cerveja. O grão maltado, ele começa a ser germinado, e aí ele desenvolve açúcares. Ah, ele começa a germinar o grão, e aí no meio do processo eles... Ah! É o mesmo processo do uísque, né? Eles ficam em ambientes assim, alguns são esquentados com carvão, o que dá o sabor das Rausch Beer, né? Como é que é? O malte é defumado. Defumado, isso, é. Defumado. E ele começa a germinar e você encerra esse aquecimento e começa a fazer a cerveja ou o uísque, né? Como o cara descobre isso? Como o cara inventa isso? Eu vou dar só um negocinho pra começar a germinar e pá! Cara, provavelmente... É ciência, cara! Não, mas o primeiro cara que testou isso, parabéns! Se você pensar que tiveram literalmente milhares de anos pra aperfeiçoar o processo, é porque começou literalmente o cara pegando alguns grãos e deixando fermentar. Aí depois o cara decidiu torrar esses grãos, e aí ele foi percebendo que momentos diferentes de torra, intensidade de torra, mexia com o sabor. Cara, teve literalmente séculos, né? Milênios pra isso aí acontecer, né? Algumas coisas são descobertas sem querer e depois você vai estudar por que aquilo aconteceu, né? Sim, sim, verdade. Por exemplo, no Peru tem um tipo de cerveja que chama chicha. Não. Chicha não. Por que, cara? Não. Ela é feita com o milho que tem no Peru, que é o milho roxo, é um milho mais... Não, na Bolívia também tem, cara. Eu tomei muito esse negócio. Aí, então, eu vou explicar como é que é feito e por que do Léo está indignado. Porque a tiazinha banguela mastiga aquela merda, cara. Não. Exatamente, faz. É assim. O quê? Ela fica na porta da casa com um vaso de cerâmica, mascando o milho, e aí ela masca e cospe dentro do vaso. Você tá de sacanagem. E aquele vaso fica no sol, e aí é ativa a fermentação. É uma véia que mastiga? Uma não, milhares de véias. Caralho, cara! Um exército de idosos. Toda cerveja vai e fermenta, vai levedura, que né? Que é isso? Essa daí, a levedura, o fermento é baba de velha, cara. Caralho! Essa daí vai velhedura, né? Caraca! E é ruim? E é ruim o gosto? É horrível. Eu tomei essa porra na Bolívia, cara. Eu morei 3 meses na Bolívia. Eu tive o azar de ter... Mas você tomou antes ou depois de saber disso? Antes de saber. Mas o gosto me era algo... Assim, né? Tinha gosto de baba? É isso que você tá dizendo? Tinha um gosto de um mingau azedo, sabe? Ai, que nojo. Só entre um parênteses, esse momento aqui a gente já estabeleceu o mínimo pra autenticar que cerveja é um assunto nerd, nós somos nerds de cerveja, né? Nós já falamos de história, de datas, de locais, de tipos e histórias curiosas. Tinha que deixar Átila, né? Pra... Você sabe que esse negócio de brotar o malte, eu acho que veio de um pequeno nerd também, viu? A professora de algum egípcio Ramsés Júnior, lá em 800 antes de Cristo, falou pra ele fazer aquele negócio do feijãozinho no algodão, e na hora que ele chegou na pirâmide e não tinha feijão, ele pegou uns grãozinhos de cevada. É possível. Aí Nick brotou, ele resolveu tomar aquela aguinha, viu que dava um barato e aí descobriu o malte. E é dessa porra que nego faz o ovo maltinho. Não, né? Não é não. Não é? Não é. O ovo maltinho não é não, malte? Não, mas não é dessa porra. Atenção. O ovo maltinho é só o malte, cara. É. Mas eu acho que eu nunca tomei o ovo maltinho que não é aquele de chocolate, sabe qual é? Aquele bonzão que gruda no saco. É o ovo maltinho. Jovem Nerd tá demais. Não, que gruda no saco da embalagem, pô. Essa porra do ovo. Que gruda no saco. Que gruda no saco. Na embalagem. O que você tá fazendo? Mas agora reclamou disso... Também no não, não, não, não. Não mesmo, não. Reclamou mesmo. Reclamou o Valtinho e gruda no saco. Não mesmo, não mesmo. Aí ganhou um monte de ovo Valtinho. Não vem, não, não. A porra saiu da tua boca. Um lance interessante também é com relação às prováveis origens do nome cerveja, né? Que tem duas versões que são, enfim, as mais comuns para esse nome, né? A delas é que teria vindo do latim cervesia, que seria uma palavra emprestada do gaulês. E aí a raiz celta seria um cognato do galês, que é uma palavra formada por consoantes impronunciáveis, né? Uhum. E que teria lá uma origem nesse sentido. E outra versão sugere que a palavra em francês cervoise viria de cerevisia. E aí depois você teria a origem de Ceres, que é a deusa romana da terra e também dos cereais. Caraca! Como é que é? Como é que é em grego, latim, sei lá? Não, em latim é servizia. Servizia. A única coisa que eu sei é que depois desse Nerdcast o Azaghal só vai chamar cerveja de servizia. A partir de agora já. Peraí que eu vou pegar outra servizia. Mas a maioria, né, dos etimologistas aceitam que a cereal vem de cereales, que significa pertencente a deusa Ceres, né? E aí daí teria a origem da cerveja. Uma outra coisa interessante também com relação ao nome que a gente usa hoje em dia é que tem duas palavras principais, assim, cerveja e beer, né? Uhum. E as raízes latinas, você teria cervejas, teria cerveza em espanhol, cerveza em catalão e cervexa em grego, se eu não me engano. E aí os idiomas europeus não, aí são os derivados da raiz germânica, que vem do beer. Aí vem o inglês beer, o francês beer, eu não sei como é que pronuncia em francês, mas é beer. Tu cano sabe. Como é que pronuncia em francês? Beer? E a birra italiana, né? Você mentalmente li beer, né? Quando eu olhava os rótulos das cervejas francesas. Yeah. E tem também o ale, né? Que é equivalente de ou, que é uma palavra escandinava pra bebida. Puta, mas e, ale é a mesma coisa ou não é? Que cerveja? Ale. Como assim? Não, ale é que assim, você tem tipos de cerveja e estilos de cerveja. Ah, quando você fala tipos, você tem os dois principais tipos, que é as de baixa fermentação, que é fermentadas em baixa temperatura, que são as lagers. E você tem as de alta fermentação, que são fermentadas em altas temperaturas, que são as ales. Então, ale é todo um tipo de cerveja. Por que que existe isso? Porque existem vários tipos de levedura, né? Ou cepas, como diria o Átila, talvez. Esses tipos de levedura trabalham melhor no cereal, no malte, a uma certa temperatura. Até uma certa época, só se conhecia as leveduras que trabalham melhor em altas temperaturas, que eram as ale, né? Que são as cervejas mais tradicionais da Europa e tal. Depois foi descoberta as leveduras que trabalham melhor em baixas temperaturas, que aí foram as cervejas mais novas, né? Que são as lagers, que é o que a gente toma mais aqui, desse lado do mundo. Deixa eu te perguntar, quando eu tava lá na Nova Zelândia, eu provei um negócio que eu gostei muito, chamado ginger ale, que é um ale de gengibre. Gengibre, mas não era alcoólico nem porra nenhuma. É um refrigerante. Afinal, ale é ou não é? Para ter que ter álcool ou não ter que ter álcool? Não entendi. O ale, na verdade, significa bebida. A origem do ale é bebida, não necessariamente... Ah, então não é um processo de cerveja. Você, por exemplo, no Game of Thrones, todo mundo quer tomar um ale, né? Você vê lá um round, todo lugar que ele para, ele quer tomar um ale. Mas aí faz sentido ser bebida alcoólica. Então, mas é porque eu não tinha um outro nome pra você dizer que é ou não é. Então, um cara daquele tamanho não vai querer um... É, né, assim, um cara, se ele entrava no lugar e pedia ale, era homem, dava um beer cerveja pra ele, entendeu? Exato. Se era mulher, dava um outro tipo de coisa. Eu só queria fazer um parênteses aí, eu gostaria que isso tivesse mencionado, porque cerveja não é apenas bebida de homem. Eu tava retratando apenas um cenário sexista do século passado. Mas se você for ver nas origens da cerveja também, a lenda diz que a cerveja foi descoberta por uma mulher, né? Por acaso. Sim, exatamente. Na base da Na verdade, assim, a primeira referência literária mais antiga que tem de cerveja é um hino à deusa, no feminino, Ninkasi. E a gente tava falando de a outra versão que atribui a deusa Ceres. Isso. Então, a cerveja sempre foi uma, vamos dizer assim, um meio, ela sempre nasceu no meio feminino. É, vamos combinar também que qualquer bebida alcoólica com menos de 15% de teor alcoólico, a gente não pode falar que é bebida de macho, né? Qualquer um pode beber, né? Até o Jovem Nerd. Ice, não é? Caraca, o Jovem Nerd, cara. O Jovem Nerd falou pra mim e pro Azaghal, ele virou e falou assim, eu sou tipo o Wolverine, eu tenho fator de cura, eu não fico bêbado. Essa é a historinha. Eu não falei isso. Eu tomei duas Ice e não fiquei bêbado. Falou. Não tem nada disso. Falou. Fato. Ô, Tucano, tem certeza que ele não falou keep cooler, não, cara? Quantos por cento tem? O que é? Um Ice. Tem menos que o Metiolate. O Tucano falou, primeira vez que ele bebeu, que ele lembra exatamente o que ele achou. Vocês lembram a primeira vez que vocês beberam? Qual foi a impressão? Então, cara, meus tios-avôs, quase todos, eles tinham alambique. Meus tios-avôs são praticamente todos falecidos agora, estão na mão dos meus primos de segundo grau, mas tinha um alambique de cachaça. Meu bisavô é fundador de um dos alambiques de cachaça mais antigos ainda de atividade no Brasil. Olha aí, caralho. Quais cachaças? Cara, são cachaças artesanais, cara. Não são cachaças famosas. Olha aí a fortuna do Ednei, eu achando que ia dar internet. Vai achando que a internet vai dar dinheiro pra alguém. Pô, cara, na verdade, é. Os caras fazem 2 mil litros por mês. É uma produção baixa, entendeu? Não é pra. É artesanal. Mas eu lembro da primeira vez que eu fiz cerveja. E aí eu tinha 13 anos de idade. Caraca, a primeira vez que ele fez cerveja. A gente chamou o cara certo mesmo. Meu pai, que tinha descendido aí de uma linhagem de fabricantes de cachaça, tinha crescido numa fazenda com alambique, né? Ele viu o curso de fazer cerveja e falou: pô, vou aprender a fazer isso também. Cachaça já sei fazer, né? Então não dá pra plantar uva aqui pra fazer vinho. E aí fez o curso e, como a cerveja tem o processo, né, caseiro, demora dias aí pra ficar pronto, eu ajudava a cuidar durante o dia, né? A gente ferveu o mosto junto, depois deixava de dia lá, filtrava coando, fermentando. Então fui acompanhando aí junto com meu pai. A gente fez uma lambança tão bizarra na cozinha da mamãe. Eu me lembro de caminhando de um lado pro outro e aquele splash, splash, assim, o pé colando, assim, no solo e descolando, cara. Minha mãe com certeza tem lembranças mais nítidas, vívidas desse processo do que meu pai. O mosto vira quase uma cola, né, cara, no chão. Vira. É impressionante. Provavelmente que um adolescente ali de 13 anos ajudando vira de um recipiente pro outro, espirra e... E ficou boa a cerveja ou não? Primeiro ficou uma merda, cara. Ficou horrível, ficou uma porcaria. A segunda, a terceira, ficou ok. Aí, quando chegou à conclusão de que precisa muito esforço ali pra sair algo bom, a gente parou com essa história de fazer cerveja. Mas foi divertido. O Tucano fez cerveja também, não fez? Fiz a Contrapalha. Pô, tu tinha que estar tomando a Contrapalha agora, cara. Pois é, cara. Eu tô no escritório, a minha tá em casa, gelando. Ah. Gente, presente de aniversário, vou tomar no especial. Mas então, como é que foi a sua experiência de fazer cerveja? Ah, eu fiz na casa do meu médico. Seu médico? Dr. Debs, é. É o médico de fígado do Tucano. Não, então, a gente fez no carnaval e foi abrir no primeiro jogo da Copa. Foi o quê? Junho, né? Uhum. Meio de junho. Copa não, ainda vai acontecer, né? Não, mas então, é normal esses meses todos aí? Ou você que decidiu botar pra mais ou pra menos? O tipo de cerveja que eu fiz demora um pouco mais. Mas geralmente demora 1-2 meses pra ficar pronto. Sim, porque você tem dias fermentando, depois você tem que garrafar. Primeiro decanta, depois... Decanta, filtra, exatamente. E tem umas paradas ali meio Walter White. Tem 40 dias pra fermentar, depois você pasteuriza. Então, sim, no mínimo, cara, vai gastar aí uns 50, 60 dias, entendeu? Peraí, quantos litros você fez? Deu 15 litros. Caraca, não, então foi num tonel, assim. Garrafão, um tonel. Garrafão de água de 20 litros. Sim. Não, tonel. O jovem... Não, mas... é com a espuma, não é 15 litros mais espuma. É assim, você pega aqueles caldeirões de 20 litros, cara, isso, entendeu? Isso. É, você faz. Não, mas então, o cara que vai fazer a cerveja, ele tem que estar com um equipamento aí maneiro. Não é fazer na panela. Não, você panela. Precisa de um caldeirão. É, caldeirão de 20 litros. Né? Não, mas porra, ninguém... A panela de merendeira. A panela de merendeira. Isso. A panela de merendeira. Exatamente, a panela de merendeira. Você tem que ter o fermento, isso, porque você tem uma escala ali de tanto tempo que você tem que manter tanta temperatura. Agora, obviamente, não lembro essa escala toda aí. É de cabeça. Mas tu consegue fazer num fogão de casa. É, dentro de casa que a gente faz. Ah. Isso. O processo é o seguinte. Você compra o malte, você pode comprar ele já moído, ou você moer, no caso eu comprei pra moer, que a gente tinha o moedor. Puta, mas tu também gosta de trabalho, hein, cara? Até moer. Não, porque assim, lá vem. Você tem que moer ele, não muito moído, nem não muito inteiro. Tu vai no açougue, tu pede carne moída e fala, mas não moe não? É, geralmente quando eu vou fazer hambúrguer, eu corto na faca em casa também. Ah, caralho. Hoje reclama que não tem tempo. A gente também comprou pra moer, porque meu pai é confeiteiro, né, hoje tá aposentado, mas eu tinha equipamento em casa pra moer, pra torrar, pra tudo. Então a gente comprou também pra moer. Ah, mas aí o processo normalmente fica melhor, né? Quando você faz isso em casa. Moe, torra, essas coisas. Cara, foi mais pela diversão. Se você for pulando as etapas e comprando, sei lá, negócio moído, torrado, sei lá, que compra porra da cerveja pronta logo, né? A graça é fazer, exatamente, né? Exatamente. Você quer viver a experiência, sabe? É. Você quer viver a experiência, ter aquilo na memória, participar do processo. Como eu falei pra você, a primeira leva de cerveja foi ruim. Mas, cara, o processo todo foi muito legal, cara. Foi muito divertido, cara. Entendeu? Moer, tostar, ferver, meu. Mas aí, tu moeu e aí? Aí moeu e joga no caldeirão de merendeira. Uhum. Panela, que o Jovem Nerd não vai entender. Se fala caldeirão, ele vai imaginar uma bruxa girando Johnny Quest dentro da parada. Você conhece aqueles canibais do Johnny Quest? panelão de merendeira e aí você... Dá uma tunada no braço, hein? Vai esquentando durante uma hora. Esquentando gradativamente. Você ferve e aí cria um mosto. Aí você... E o quê? Um monstro? Mosto. Você tem que fazer a clarificação, que é tipo de uma filtragem. A gente tem um aparelho que ele vai puxando a cerveja de uma panela e jogando na outra como se fosse um chuveirinho. Ah, então tem um processo aí, o Walter White na parada. É, eu só queria botar um pouquinho no cozimento, cara, né? Eu até não lembrava de cabeça aqui, eu confesso, fui consultar aqui, mas a gente tem, você tem as escalas de temperatura que são necessárias pra extrair tudo que você precisa do malte. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, você tipo, mantém lá de 50 a 55 graus durante um tempo, você mantém de 55 a 72 durante um outro tempo, aí você vai manter de 75 a 79 durante um outro tempo. Então essa fervura, ela tem umas escalas de temperatura onde você tenta manter durante um tempo X em cada nível aí de temperatura. Mas na primeira vez que você vai ao fogo, ela realmente ferve. Depois, na segunda, que é depois da clarificação, que você bota o lúpulo também, aí você não pode deixar passar de uma certa temperatura, senão estraga. Então você tem que ir regulando lá o fogo e sempre com um termômetro de panela dentro. Mas por que você não pode deixar passar? Por causa do lúpulo? Não, porque vai mudando o sabor, né? Entendi. Cada nível de temperatura, você extrai mais açúcares, você extrai mais... Essa química ajuda a enfurecer no tipo da cerveja, o sabor da cerveja. Isso, depois. Isso. Dependendo de qual tipo você quer fazer, você vai a uma temperatura. Ah... Saquei. Aí depois disso, você vai, leva para um recipiente de decantação. É tipo um balde grande. Eu não sei se agora, antes é a fermentação ou a decantação. Mas eu sei que num deles, a gente pegou um galão de água mesmo, daqueles grandes. E 20 litros. Com um furo em cima. Tem um tipo de um canudo com água dentro, que só saia os gases e não entra nada, nenhuma impureza. Uhum. Aí ele fica lá durante um tempo, um mês. Caraca, é muita coisa, cara. Eu achava que era mais simples. Você não dá valor a nada, Jovem. Não, maneiro. Tu tem que bota essa porra no trailer e vai pro deserto, cara. Aí depois de um mês, você vai, passa pro outro tanque, fica um tempão lá. E depois você vai, tira desse tanque. Primeiro é pro galão, acho que é a fermentação, depois vai pra decantação. Aí depois tem a parte do invase, que você vai botar dentro das garrafas. Essa é a parte que dá mais trabalho, porque você tem que higienizar muito bem as garrafas, com álcool especial lá, e também a torneira que você vai tirar ela, porque é essa parte que dá dor de barriga, olha se você aí. Não fizer direito. Ah, olha aí. E depois, na garrafa, ainda fica um tempão, dependendo de qual é o tipo de cerveja, né? Mas como é que você sabe o teor alcoólico da berita aí? Você varia naquela fase lá da abraçagem, né, que é a fervura do malte, tem uma fase da fervura que extrai os açúcares que vão ser convertidos em álcool. Outra fase extrai os açúcares que não vão ser convertidos em álcool. Então, nessa fase, conforme o tipo de malte que você usa, o tempo que você passa nessa fase, você vai fazer ela mais ou menos alcoólica. Não, olha aí. Também na próxima fase, mais ou menos doce. Pra medir o teor alcoólico mesmo, depois que você fez a abraçagem, você pega um densímetro e mede a densidade do líquido. Certo. Você acabou a abraçagem. Deixa lá decantar, deixa fermentar. Antes de envasar, você mede de novo. Vai dar uma diferença de densidade. Uhum. Essa diferença de densidade tem uma tabela que vai falar pra você quanto chegou de teor alcoólico. Olha aí. Eu sempre chamei de termômetro alcoólico, que o baú parece um termômetro. Nunca sabia chamar de decímetro. Mas é interessante que, como é um processo que leva meses, se você fizer uma vez e isso aí ficar uma merda, aí tu vai levar, mas sei lá, tantos meses pra fazer outro. O ideal é que você faça vários em tempos diferentes e vá documentando todas as diferenças do que você fez, né? Pra você poder realmente ser eficiente e alcançar o seu ponto. Ou não, você faz só uma vez, prova, fala, ficou bom ou ficou uma merda e nunca mais faz. Exato, né? Quando eu fiz a Contrapale, é uma cerveja, tem esse nome porque ela é uma India Pale Ale, né? Que é um... Olha o Jovem Nerd tendo a piada. Gostei do nome. Piada contextualizou, o Jovem Nerd já gostou. Quando eu fiz essa cerveja, eu queria abrir no meu aniversário. A gente fez no carnaval, meu aniversário 24 de abril. E você ia tomar pra poder perder vergonha de falar com mulheres? Tinha que ser esse o objetivo, pô. Jovem Nerd, vamos fazer um parênteses aqui. Você sabe por que as IPAs, as Indian Pale Ale, tem esse nome? Não. Era uma cerveja que o império, né, inglês fazia com uma carga maior de lúpulo. Isso permitia que a cerveja fosse transportada até as colônias, né, na Índia, sem estragar. Ah, era uma receita específica para ser transportada até a Índia. Ela tem mais lúpulo e um teor alcoólico maior. E o lúpulo e o álcool são conservantes. Então, eles mandaram as primeiras remessas de pale ale, que é o tipo de cerveja da Inglaterra, né? Uhum. Mandaram para a Índia e chegou lá, estava estragada. Uhum. Aí eles falaram, vamos dar uma carregada aqui no lúpulo e no álcool para aguentar essa viagem de barco até lá. Mariano. Chegou lá, todo mundo adorou. E o pessoal na Inglaterra que tinha provado também falou, porra, é bom pra caramba esse. Aí começaram a fabricar também para consumir na Inglaterra. Mas e aí, você abriu no dia do seu aniversário, e aí? Tava uma merda foda. tava ruim pra caralho. Mas o que que tava ruim nela? Tava... Gosto. Né? Tava muito alcoólico, mas assim, no gosto. Uhum. Muito álcool, não tinha gás, tava choca. Ah, não tinha gás, você... Tinha pouquíssimo gás, tá ligado? Ela tava parecendo um mosto mesmo, assim. Mas o gás, ele não é colocado, ele vem, ele nasce na parada. Isso, depois que você invasa. Vem na fermentação, ok. Você pode sacudir e fingir também. Não, mas... Se não tiver gás, ela não vai ter mesmo. Aí eu, caraca, falei pra todo mundo, eu falei assim, aí todo mundo, e a cerveja? Eu falei, uma merda, cara, uma merda foda, horrorosa. Aí, mas dá pra salvar? Eu, não dá, velho, por mim já joga fora tudo. Aí o cara que fez comigo já tinha feito cerveja uma vez antes, né, esse amigo meu, falou, cara, eu provei aqui, ela não tá pronta, mas eu acho que... Mas já tinha passado do tempo que a gente achou que ia ficar boa. Não, mas ele acha que pode esperar mais, é isso? É, e aí eu desacreditei, eu falei assim, ah, não vai ficar boa, vai ficar uma merda. Aí eu falei com um amigo meu que é engenheiro químico. Ah. E ele não bebe cerveja, mas o cara quando manja dos Paranauê, né? Ele virou assim, o que, que você sentiu? Eu falei, tava sem gás e tava muito alcoólico. Aí ele falou assim, é porque o fermento ainda não agiu totalmente no álcool. Que ele vai transformar o álcool em açúcar e vai gerar gás. Eu falei, tem certeza? Ele, tenho. Eu falei, vou acreditar em você, mesmo você não tomando cerveja. Aí abri em junho e tava 100% melhor. Olha, que legal. Muito melhor, cara. É, tava na ansiedade, assim, abri antes do tempo. Aí tu abriu tudo ou deixou mais um pouco pra testar mais ainda? Esperar. Eu tenho ainda 3 garrafas aqui. Caraca, tu pode vender isso por uma pequena fortuna, você sabe. Olha aí, Limited Edition. Eu tenho uma. Limited Edition. O Azaghal tem uma aqui. Quem quiser comprar, manda tweet pro Tucano. Oferece o teu... Manda um preço pra ele pensar. Manda um fígado. Cada vez mais o mundo das cervejas artesanais e premium são mais caras, porque são feitas em menores quantidades e tal, tá cada vez mais forte, né? Eu tenho visto cada vez mais lugares que você pode ir, comprar, provar e tal. Tem uma frase pra isso. Cerveja é o novo vinho. Ah, cara, na verdade tem muito mais variedade de cerveja. Muito mais, mas muito mais. Muito mais. O problema é que tanto o Eno Chato, né? Tem o Bier Chato também, o cara que começa a ficar mega especialista e aí nada mais presta e nada mais é bom. Ah, e... cara. Nossa. Então, mas é... Eu tenho preguiça disso. Cara, disso é a gourmetização da vida. Eu continuo sentando no boteco, comendo minhas cervejas lá cheia de milho com os amigos. Agora, em casa, eu não compro, né? Agora... Sim. Então, mas essas cervejas artesanais, premium e tal, que estão na moda e que a galera gosta de... Não estão na moda, Jovem, né? Não desmerece. Ah, é? Moda de merecer? É, moda de merecer. Por quê? Você tá falando como se as pessoas só bebessem cerveja porque tá na moda. Não, mas é assim, existe um awareness maior em volta dessa... Tipo o jogo tabuleiro tá na moda, é isso? É, na verdade, dizendo? Assim, se você tomar como perspectiva o novo mundo, vamos falar das Américas, as cervejas, os outros tipos e estilos de cerveja começarem a aparecer aqui, é uma moda, é uma nova onda que tá vindo. Agora, é tipo os novos board games comparado com os velhos board games, é isso? É, não, mas aí se você olhar do contexto mundial, né, a gente foi uma grande moda, né, a American Lager, e agora essa moda moda tá passando e a cerveja de verdade. É, então isso. Que nasceu no Velho Continente, tá vindo pra cá, né? As cervejas premium na Europa são chamadas só de cerveja. Só de cerveja. Então isso que eu quero perguntar. Qual é a diferença básica dessas cervejas assim, premium e tal, bonitinhas, mais caras, pra cerveja Kaiser, Skol, essa cerveja? Caralho, não tem nenhum anunciante aqui, né? Nenhum. Não, não sei. Não, não teremos anunciantes nesse programa. Não, não tem spot. Léo, não tem spot. Comparar, não, ué? Tem spot pra aprovação, Léo. Mas é o seguinte, cara. Ambev, por exemplo, que é a maior fabricante aí das American Lagers. Na verdade, sim, tem um problema no Brasil. Ah, peraí, essas cervejas de massa são todas American Lager, isso? São todas. Apesar do Pilsen no rótulo. É, ah. Pilsen é uma denominação da Lager de Pilsen, na Tchecoslováquia, onde ela nasceu. É uma cerveja mais forte, mais maltada, mais lupulada. E sim, são de outros maltes que não sejam cevada. Essa Pilsen é original. A Pilsen que tem no Brasil, ela não é forte nem lúpulo, nem malte, e ela tem cereais não maltados. Ela tem grits de vinho. Na antiga Tchecoslováquia existia uma cerveja chamada Urkel. A gente tomou... A cerveja ainda existe, né, Urkel? É, essa cerveja, ela é da região de Pilsner, tá vendo? De Pilsen, e aí ela é uma cerveja Pilsner. Só que ela é uma cerveja Lager também, né? Porque o tipo dela é Lager e o estilo Pilsner. Tá entendendo, Jovem Nerd? Não. Tá acompanhando? Tá acompanhando? Lembra que a gente falou de fermentação? Uhum. Alta fermentação, ale. Baixa fermentação, lager. Uhum. Dentro das ale, você tem a English Pale Ale, você tem a Brown Ale, Amber Ale, tem a Weizenbeer, tem a India Pale Ale. As triple, quadruple, as trapistas, né? Trapistas em geral, as Stout Porter. Tá acompanhando, Jovem Nerd? Trapista é aqueles monges lá que o Tucano falou. Isso. Que fazem cerveja aí desde a Idade Média. E as lager, pode ser Pilsner, pode ser American Lager, Standard Lager, Light Lager. O que a gente bebe aqui, como o Internet falou, no rótulo tá escrito Pilsner, mas ela é só uma American Lager. Tá. E são cervejas aguadas. Ah, então essa cerveja... Cerveja pra matar sede. Essa matar sede alemão. Tem uma piada que dizem, né, de cerveja americana e canoa, né? Que a semelhança é que as duas estão muito próximas da água. Tipo então... Budweiser. Budweiser é uma sacanagem, cara. Essa aí eu não quero que anuncie mesmo, não. Mas se anunciar, muda minha é tudo, opinião. É tudo o meu fabricante, cara. É, a Budweiser se vende aqui no Brasil como uma cerveja premium. Ah, é? Mas ela é a pior de todas. Ela só não dá dor de cabeça, porque é só água. Não, ela tem adição de arroz, né? Eu acho que questão de... Aí, não sei entrar nesse aspecto, questão de digestão, enzima, etc. Ela dá menos dor de cabeça, sim. Mas é uma cerveja leve, suave, como American Lager. American Lager são ótimas pra matar sede, refrescantes. Eu gosto de American Lager. E aí, por isso que elas bombaram aqui na América, né? Na América do Sul, principalmente no Brasil, só tomam American Lager. Que é aquele calor, o cara quer tomar cerveja gelada, trincando. É ótimo pra matar sede. Então, mas não é que é ruim. Não, é ruim. É ruim? Por que faz sucesso? É porque é barato? Você tem lagers, por exemplo, que não tem a adição de cereais não maltados, como, por exemplo, a Heineken, por exemplo, que tem. A Heineken é pra tomar gelada, é pra tomar em grande quantidade, é uma cerveja lager e é uma cerveja boa. Vou falar um negócio que vai deixar o Tucano ofendido. Uhum. Você não gosta de Heineken? Não gosto. Tudo bem, mas você gosta de Estrela Galícia, que é de milho. De milho, é isso aí. Eu ajudo a economia espanhola a se recuperar. Eu gosto do chopp da Heineken, eu acho bom, mas não gosto da cerveja. Por exemplo, Skol, cara, é uma cerveja que eu tenho dificuldades em tomar se tiver em algum lugar, porque ela, pra mim, tem um gosto muito forte de milho. Mas ela não deve ser redonda? Você tá querendo dizer que... Eu sinto como se eu estivesse tomando suco de pipoca, cara. Eu sinto o gosto do milho muito acentuado. Isso aí também tem a questão de diferença de paladar das pessoas. A gente tá falando lá do... É, claro. Do doce de salgado, tem o amargo e azedo. Eu convivo muito bem com o amargo. Ah, eu vou te falar. Eu não consigo tomar Skol, xixi cariol, essas pop Kaiser. Só porque eu sou babaca, só por isso. Xixi cariol. Mas é justamente que eu sou um cara babaca. Não é porque... Você fazer um teste cego, Kaiser Gold. Você fazer um teste cego, cara. Você não vai notar muita diferença. Esse negócio do teste cego cai totalmente por terra a partir do momento que você coloca todas as cervejas que a gente... Tucano é provisional nessa porra, maluco. Fez um teste cego aí. O cara fez um teste cego aqui em Curitiba, tá lá no canal do Cozinha de Jack, o cara não errou nenhuma, brother. Tentaram me enganar, eu consegui acertar ainda. Mas ele fez teste cego com cervejas premium ou com cervejas de butex? Não, misturou. Tinha Urkel. Urkel não, é calma, muito diferente. Calma. Tem a Urkel, Heineken, Bud e Skol. Cara, a Bud e a Skol dá pra muito pra eminência. Skol tem muito gosto de milho. A Bud não. tem gosto de arroz. As quatro dão pra perceber. É, a Urkel ela vai ter o lúpulo mais acentuado do que a Heineken. Aí é muito Sim. fácil comer essas quatro. Então, entre essas quatro é fácil mesmo, pra quem... Agora, se você pegar Brahma, Antarctica, Skol, Kaiser, você tá ferrado. É tudo a mesma coisa, né? Mesma torneira. Eu passe a Brahma porque ela tem um sabor mais intenso. Só muda a embalagem, é a mesma torneira. É tão igual que até o Zeca Pagodinho se confundiu, depois voltou. A... Sabe que tem um movimento aí pra mudar a legislação sobre cerveja no Brasil. Ah, é? Em parte por causa dessas novas cervejarias artesanais, mas é óbvio que existe um lobby muito grande das grandes cervejarias pra aumentar a porcentagem de milho, que hoje é de 40%, se não me engano, pra você poder usar mais do que 40% de milho numa cerveja. Mas por quê? Porque é mais barato do que o malte. Porque é regulado, você não pode passar de 40% de milho? É. Mas os artesanais podem. Não, não usa. Ah, não usa. Milho é uma parada zoada, Jovem Nerd. Eles querem usar mais milho. E milho é um cereal não maltado, cara. Você coloca pra acelerar o processo de fermentação e dar um gostão esquisito no meio do pão. Entendi, eles querem poder botar mais milho, é isso? Isso, pra ficar mais barato. É tipo querer botar mais álcool na gasolina. Aham, entendi. Porque se você olhar o rótulo de uma cerveja, vamos chamar dessas cervejas, das American Lagers aqui que a gente vende, cerveja de boteco. Xixi. Se você olhar quais são os componentes da cerveja, você vai encontrar lá cereais não maltados e isso é milho, né? Exatamente. Aí você vai encontrar água e você vai encontrar conservantes, wraps, acidulantes, blips, sabe, antiflavorizante, não sei o quê. Você vai encontrar uma série de antes que são todos produções químicas que fazem com que a cerveja possa ser produzida em grande escala para ser vendida no boteco no volume que ela é. Agora você vai pegar uma artesanal, uma premium, uma importada, vai estar água, malte, trigo, lúpulo e levedura. Às vezes você tem malte de cevada e malte de trigo, às vezes você tem só um malte de cevada, mas basicamente é água, malte, lúpulo e levedura. Mas vem cá, o governo diz como tem que ser cerveja? É isso mesmo? Sim, não, tudo. Você pegar no Ministério da Agricultura, que devia ter outro nome, né? Porque legislação sobre linguiça. Tem lá especificando o que é uma linguiça calabresa, o que é uma linguiça tipo calabresa. Qual é a quantidade de jornal permitida? É assim, cara, eles podem fazer outra bebida. Mas não pode chamar de cerveja. 50% de... mas não pode chamar de cerveja. É outra parada. Pra poder dar o nome de cerveja. Entendi. Hoje tá entre 45%, às vezes pouco abaixo de 50%. Eles querem botar mais de 50%. Quero chamar essa pipoca líquida. Eu chamo carinhosamente de corn beer. Corn beer. Ah. Agora, cereais não maltados, no caso da Budweiser, é arroz. Arroz também, né? Agora, por exemplo, se você vai pra Bélgica, que é uma outra escola que não doutrina a pureza, tem cerveja misturada com tudo que é coisa. A diferença é que eles iam dar um nome diferente pra ela. Será que é possível beber uma Budweiser na Bélgica? Sim. Não, cara, provavelmente não. Sim. Mas é uma questão de hábito. Um amigo meu foi recentemente pra Europa e ele voltou, né? E eu falei, cara, que sonho, né? Que nem um tucano recentemente ir pra Bélgica e fazer esse tour cervejístico que ele fez. Eu falei pro cara, o que você tomou lá? Ele falou, cara, eu não me liga esse negócio não. Tomei Heineken, Budweiser e tal. O cara, você tava na Bélgica! Deus e tal. Ele falou, cara, eu não sei, esse mundo não é um mundo que eu conheça, mundo de negócio de cerveja. Pra mim, cerveja é tudo a mesma coisa. E quer dizer, a maioria das pessoas acha estranho, às vezes, quando experimenta uma cerveja premium. Porque não tem hábitos, entendeu? O hábito foi formado com o que a gente tá acostumado a consumir aqui. O cara não conhece. Ele perguntou o que a gente achou a primeira vez que tomou cerveja. Eu gostei, eu acho que talvez pelo glamour, porque eu devia ter, sei lá, 7 anos de idade. Que absurdo. E achava uma maravilha tomar cerveja. Agora, eu lembro exatamente o que eu achei quando eu tomei pela primeira vez Guinness e quando eu tomei pela primeira vez a Punk, que é uma IPA. Foi a primeira IPA que eu bebi. Eu também. Eu achei muito ruim. Eu bebi a Guinness e eu falei assim, nossa, velho, que isso? Isso aqui não é cerveja. E hoje você gosta? Adoro. Cara, eu sempre gostei de coisas sabor amargo, né? Tenho uma familiaridade muito boa com sabor amargo. Você come chocolate 80%. Eu como pouco chocolate, mas quando eu como doce e chocolate 70% pra cima, eu tomo café sem açúcar. Caralho! Cara, ok, já entendi. Já entendi tudo. Eu tomo café sem açúcar. Então, assim, a primeira vez que eu tomei uma Guinness, eu achei muito doce. Nossa, que inveja de você. E até hoje eu acho bizarro que a Guinness é uma cerveja stout, né? Porque ela é mais fraca do que uma Porter, que teoricamente são as stout fracas, né? Vou perguntar uma coisa aqui pra você, especialista em cerveja, falando de Guinness. Por que que a Guinness... Na verdade, eu sei disso, mas como o Jovem Nerd não é uma orelha decente pra esse programa, eu tô sendo orelha. Ah, porra, eu tô fazendo o meu melhor aqui. Por que que a Guinness tem a bolinha dentro que faz poque-toque quando você sacode a lata? Pra pessoa que não sabe, tipo o Jovem Nerd, a Guinness, ela vem com uma bola de plástico dentro. Eu já vi isso, o Tucano me mostrou. Maneiro. É pra fazer aquele mesmo colarinho, independente de como a temperatura da cerveja e como você vai servir, ela vai fazer o colarinho igual. Por quê? Por quê? É nitrogênio aquilo. Dentro daquela bolinha, existe nitrogênio. Ou CO2. Existem duas versões, eu não sei qual é a verdadeira. Ele solta aquele CO2 ou nitrogênio e faz aquele colarinho, aquela espuma que é característica da Guinness. Quando você abre a lata, a bolinha solta o nitrogênio CO2 e faz um chablau na parada, é isso? E ele fica parecendo o Chopp Guinness, que quando você tira o Chopp Guinness, você primeiro tira o líquido e depois deixa esperar um pouco e depois tira a espuma. Cara, o mais foda da Guinness é esse efeito espuma dela, que é bonito, é bonito. É bonito. Bonito. Por isso que a cerveja, ela é preta e densa que nem a morte, né, cara? Ela é, ela é preta absoluto, ela suga a luz, cara. Mas, cara, você vai pegar outras cervejas stout, elas são de sabor mais intenso e elas são mais alcoólicas do que a Guinness. A Guinness é uma dry stout. Mas ela não é tão bonita. Não é tão bonita aquele efeito da espuminha fazendo aquele blá blá blá? Aqui na Wikipedia diz que tem nitrogênio mesmo pra fazer nitrogênio, viu? É, a bolinha de nitrogênio. E aí o nitrogênio, ele dá aquela pressão da torneira, sacou? É isso que ele faz, né? Isso é uma parada foda, tecnologia alimentar. É, maneiro, maneiro. A Guinness é essa cerveja da mesma família aí do livro, do livro dos recordes. É a mesma galera, mesmo é, Guinness. É, galera. Uhum. Ah, é? É. Os caras fazem a cerveja tão boa e o livro tão merda. Vai entender. Hoje em dia, o Conar proíbe a propaganda de cerveja de ter o que eles chamam de drinking shot. Isso. Que é o cara bebendo a cerveja. Se você reparar... É o... Na verdade, não pode mostrar o cara bebendo, engolindo a cerveja. E se você reparar, toda propaganda de cerveja, ninguém bebe a cerveja. Ninguém, não mais, né? Antigamente podia. E eu lembro que tinha uma propaganda, não sei de qual cerveja, se era Brahma, qualquer porra assim, que tava todo mundo num estádio de futebol, e aí tava um calor e todo mundo suando e tal. Isso é uma parada engraçada como é a propaganda de cerveja no Brasil. Porque é um país predominantemente quente. Isso. Então toda a propaganda de cerveja evoca a parada da sede, daquela sede fodida. Calor. Porque a melhor cerveja no Brasil, né, assim, um dia quente, é tomar uma cerveja gelada, né? Muito bom, realmente. Um chopp gelado e tal. Então vem aquela garrafa suando. É, né, meio congelada, solta aquele vaporzinho. E aí e uma mulher pelada passando no fundo, na praia. Né? E aí, cara, aí apareceu no telão do estádio um cara bebendo. E, cara, o mixer de som, o cara que trabalhou no som, era muito foda, porque você ouvia todos os... Jovem Nerd dando trabalho pro Léo. Olha o Jovem Nerd dando trabalho extra pro Léo. Você ouvia, você via primeiro, o líquido cremoso caindo no copo e enchendo o copo, né? Fazendo... Aí depois, o cara bebendo, você ouvia aquele gole cheio, sabe? Como é que é o gole? Não, o Léo vai botar aí, gole. Cara, eu tinha uma vontade de tomar aquela cerveja por causa desse negócio. Eu entendo porque não pode ter o drinking shot, porque ele chama, cara. Aliás, as pessoas, só de ouvirem a gente falando de cerveja agora, eu duvido que a galera que gosta de cerveja não esteja maluca pra abrir uma cerveja nesse momento. O legal vai ser o Nerdcast ser liberado de manhã e todo mundo ir bebendo no almoço. Vai ser uma sexta-feira como nenhuma outra. Aqui no no meio do Nerdcast, chega, sempre chegou o cara atrasado no bar. Chegou o Maestro Billy. Ô, tudo bom, Maestro Billy? Ah, peguei muito trânsito. Desculpe a demora, senhores. Mas estamos aqui. A gente ia falar de quê? De temperatura e copos agora, é isso? Temperatura e copos. Olha, nossa, aí. Veja a temperatura externa. Eu acho que dos dois, na verdade. Eu acho que dos dois, que na verdade não tem temperatura certa pra consumir cerveja. Um influencia o outro. Concordo em gênero, número e grau alcoólico com vocês. Não tem temperatura certa pra consumir cerveja, mas tem a temperatura certa pra consumir determinados tipos de cerveja. É, porque lá na Europa, nego só bebe cerveja quente, não tem essa história? E aqui, não. Gelada é coisa daqui, não é? É assim, Jovem Nerd. Não, mas lá aqui não tem cerveja quente, tem? Tem. Ah, mas ninguém toma essa porra. Mas tem. Não é que mas lá na Europa é mais popular. O conceito de quente é subjetivo, é isso aí, tem razão. O conceito de quente é subjetivo. É quente, temperatura ambiente, sei lá, não gelada, é isso. O negócio é o seguinte, se você tomar dessas cervejas que a gente toma no boteco, você toma ela com a tradição é estupidamente gelada, véu de noiva, cu de pinguim. Conhece cu de pinguim? Canela de pedreiro. Exatamente, canela de pedreiro. Não tem coisa mais geladinha no mundo do que o cu do pinguim, né? Que ele tá assim, a boquinha no gelo, né? Caralho, meu. E no Brasil, a gente toma cerveja assim. A tradição é exatamente essa, porque são cervejas que, se você tomar ela a partir de uma certa temperatura, ela esquenta, ela fica choca, fica intragável. Não dá pra tomar mijo de gato, né? Que a gente fala, não dá pra tomar. Uhum. Agora, dependendo da cerveja, à medida que a temperatura do líquido aumenta, você vai conseguir perceber aromas que ele tem ali na sua produção que você não conseguiria perceber se a temperatura estivesse muito baixa. Uhum. E abaixo, se não me engano, de 5 graus, você anestesia as papilas. Né? O estatista já não sente praticamente nada. Esse é um dos motivos porque a cerveja do Brasil tem que tomar estupidamente gelada. Exatamente. Dá aquela anestesiada. Veja bem, esse negócio, eu não sei se cientificamente é provado que anestesia mesmo as papilas, mas eu sei que na Heineken Experience, que é o museu da Heineken, da antiga fábrica da Heineken, você tem a opção de tomar, você ganha lá 2 pins pra trocar por chopp, ou os dois por um chopp, que é o acho que é Ice Heineken, uma parada assim, que é ela 0 grau. Então até na Europa hoje já existe essa cultura de tomar cerveja gelada. É que depende do tipo de cerveja. Uma cerveja lager, você pode tomar gelada. A Heineken é uma lager holandesa. Você pode tomar gelada tranquilamente. Tem que ressaltar também que assim, as lagers, elas não têm uma complexidade muito grande de sabores. Sim, é simples. É, exatamente. Então assim, você não tá perdendo muito da experiência. Obviamente anestesiar não é no sentido de não sentir sabor, né? A gente sente sabor de sorvete, de picolé. Mas a gente pega uma cerveja com sabores mais complexos, uma ale ou mais encorpada, você vai perceber aí que a 7 graus, a 8 graus, a 10 graus, que a gente já consideraria quente para tomar uma lager, ela tá saborosa e você percebe uma série de sabores, de detalhes que você não perceberia com ela estupidamente gelada. E ainda assim refrescante também, mesmo nessa temperatura. Sim. Exatamente. Você tem a Vishnu, por exemplo, e ela é uma Imperial IPA, né? Produzida pela Colorado, lá de Ribeirão Preto. Ela tem rapadura na receita. Eita! Aí é concorrência. Aí não, aí é cerveja da concorrência. Aí não. É uma cerveja que você não consegue tomar ela rápido. Você não consegue tomar ela de golada, vira, vira, vira, porque é impossível. A complexidade dela, o teor alcoólico e faz que seja impossível você tomar ela rápido. Então você vai degustando. Você toma um gole, daqui a um pouquinho você vai tomar um outro golinho e naturalmente ela vai aquecendo, a temperatura vai subindo. À medida que a temperatura vai subindo, ela vira uma outra cerveja totalmente diferente, cara. Você vai sentindo sabores que você não conseguiria sentir lá no começo. É impressionante, sabe, quando você começa a ter esse tipo de experiência. Assim. Isso tem a ver também com o copo, né? Você pega uma canelinha de pedreiro aí, se você tomar em copão grande, ela fica quente na metade. Então tem que tomar em copinho de boteco mesmo. Isso. Já uma Weiss alemã é copão grandão e demora meia hora pra você terminar de tomar e você toma de boa, né? Exatamente. Como é que é o nome do... Os irlandeses chamam de pint. É uma medida, né? Pint. É uma medida. Na verdade, não só os irlandeses, né? Não? Não, na Europa toda. Na Europa... Bom, mas é irlandesa a origem dessa porra. É aproximadamente meio litro. É. Na Alemanha você tem o Halbmaß, que é o meio litro, e tem o Maß, que é o litro inteiro. E na Inglaterra, em países assim, diferentes, tipo Inglaterra, Irlanda, você tem a pint, que é uma medida legal. Eu tô com um copo aqui na minha frente, falo já pra vocês qual a quantidade de... Era só porque não rasga os cupons. Uma pint de Guinness tem I. Não, tá escrito pint CEM0. Ah, não. 2.3 UK units. O que são UK units eu não faço ideia. Ah. tive uma experiência que me inseriu no mundo das cervejas especiais, que tem a culpa do nosso amigo Fernando Russells, que a gente foi lá no lançamento, se eu não me engano, do livro do Dudu, Tarde de Autógrafos. Isso, no Willy Wonka. Do Batalha do Apocalipse, lá no Willy Wonka, né, lá em São Paulo, na Arqueria. Ah, que a gente fez, é verdade, a Arqueria. Então, que foi aquele dia que a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez, eu fui lá levado pelo meu amigo Leandro Caracciolo e conheci vocês lá naquele dia. E aí, conhecendo o Tucano e tal, vamos tomar uma cerveja? Vamos. O que tem aí, garçom? Ah, tem Erdinger. Beleza, desce duas. E ali eu vi pela primeira vez o ritual de se servir uma cerveja de trigo. É verdade. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo, que eu, um copo de 500ml, que é o copo que cabe a garrafa inteira, com aquela boca mais larga, né, porque vai gerar uma espuma ali, os aromas vão se concentrar naquele copo ali, naquela boca mais larga, desce a garrafa, inclinadinha e tal, sem fazer muita espuma, deixa mais ou menos um dedo de cerveja no fundo da garrafa, e aí vem a reboladinha da garrafa pra desgrudar a levedura do fundo, joga a levedura em cima e você vê a levedura turvando aquele líquido, e aquilo ali, cara, foi uma experiência tão foda, assim, de que eu nunca tinha visto o um negócio daqui. Cara, o Léo é praticamente um mestre de RPG de cerveja, cara. Faltou ser uma luz atrás, assim. Eu fiquei com sede. A descrição foi ótima, cara. Eu fiquei com sede. Cara, tô com vontade de ir na geladeira ali e pegar um outro. Antes de começar esse Nerdcast, eu tomei uma Weiss, eu tomei uma Báltica 8. E até é interessante pra quem quer começar nesse mundo das cervejas premium, as cervejas de trigo são uma ótima pedida pra quem vem do mundo das American Lagers, das cervejas de boteco que a gente tá acostumado a tomar aqui, pro mundo das cervejas premium, porque elas não são tão fortes quanto as ales, né? Muito longe até das stout, que às vezes o gosto de uma stout pode impactar muito e o cara pode não gostar logo no começo. Então uma boa pedida foi o que aconteceu comigo. Tomei aquela Erdinger ali com o Tucano, saí dali, eu lembro que eu mandei umas mensagens pro Tucano, falei, cara, me indica umas cervejas aí que eu tô afim de começar a tomar. E o Tucano me mandou umas sugestões e aí eu fui atrás de tudo. Franciscana, Weihen Stephan, o que tinha de trigo, e foi uma experiência assim hipnotizante, cara. É muito foda. O copo, né, chama atenção, né? Acho que a Erdinger, não sei se o Ednei ou o Billy tem essa informação, o próprio Tucano também, questão de publicidade, mas a Erdinger foi uma das grandes responsáveis por essa popularização da cerveja premium, por essa campanha que eles faziam, né, da importação, de servir a cerveja no copo próprio. Teve umas primeiras, né, umas primeiras Weiss, né, que antes dela tinha a alemã, mas não tinha a Warsteiner só, mas era a Pilsen que vinha pra cá, né? Eu não lembro de ter Weiss da Warsteiner. E aí a Erdinger acho que foi uma das primeiras Weiss que chegaram aqui e veio com um ritual lógico e básico pra se fazer pra tomar coisa, pelo que eu lembro também, né? Muitas vezes a pessoa estranha quando ela experimenta a Erdinger ou cerveja de trigo, porque ela tem um drinkability baixo. O que que isso significa, né? Se o cara fazer uma tradução ali em bromete, ele vai achar que ela é difícil de beber. Na verdade, é difícil de beber demais, né? Se a gente pega uma lager normal, uma American Lager, a gente toma aí, o pessoal toma aí uma Skol, uma Boêmia, uma Brahma, uma Antártica, etc. Você vai lá, toma meia dúzia. Eu gosto de tomar chopp Brahma com os amigos, eu tomo 10, 12 chopps numa sentada no boteco, né? Você vai tomar uma Erdinger, você vai tomar uma, talvez você vai tomar duas, se você tomar três, um campeão. Mas aí, na verdade, não é que você não aguenta, é que você não tem vontade, ela sacia, ela é uma cerveja mais densa. É um pão líquido, né? Uma refeição. O alemão, ele toma a cerveja de trigo como parte da refeição dele, ela é literalmente um pão líquido, né? Mas você sabe que a Guinness, lá na Irlanda, os caras servem a Guinness com um shot de vitamina C do lado, porque eles dizem que a Guinness tem todos os nutrientes que uma pessoa precisa para passar o dia bem alimentado, menos a vitamina C. Por isso que tem um copinho. É super sério isso. O cara fala, vou jantar, o cara dá uma Guinness pro cara, vem nesse naipe. Acabou assim de me abrir um mundo aqui de possibilidades. É sério, Léo. É, caralho, o Nerdcast atrasando. Tem um cara que fez uma dieta de cerveja aí, obviamente é cervejas especiais, mas teve um cara que já se propôs a fazer essa loucura. E aí, ainda continuar nessa história das de trigo, você tem outro estilo de cerveja de trigo, que são as Witbier, são as belgas. Que aí são cervejas mais leves, com drinkability um pouco mais alto, e muita gente às vezes não gosta da cerveja Weiss, tem uma experiência de tomar uma Erdinger e acha pesado, né, porque ele se sente saciado rapidamente, ele tava preparado psicologicamente para ir no bar tomar litros e litros de cerveja, e aí às vezes tem uma experiência melhor com uma Witbier, o problema é que ela é um pouco ainda mais adocicada do que a Weiss, né? A Hoegaarden, por exemplo, é bem cítrica até, né? É. Tem uns toquezinhos assim, mais cítricos. Né? Eu prefiro a... Na verdade, tá chegando agora mais fácil no Brasil, a Vedette. A Vedette lugar, vários lugares aqui em São Paulo tem versão draft dela. Você pode, né, tomar ali no... Eu e a patroa consumimos Vedette em doses um pouco acima do comum, basicamente. É muito boa. E tem uma coisa que ninguém que já está ouvindo esse podcast sabe, que eu vou contar agora pra vocês. Aquele copo de pint de pub inglês, aquele gordinho, bojudinho, que tem como se fosse aquele anel um pouco pra fora em volta, assim. Que dá uma engordada e depois ele emagrece de novo. Ah. Ele mesmo, exatamente. Aquele anel não serve para nada mais a não ser empilhar os copos sem que eles quebrem e faça vácuo neles. Entendeu? Olha só. Veja só, vocês não sabiam disso, né? Contando pra vocês em primeira mão. Olha que beleza. Porque se faz vácuo, solta aquele peidinho, né? E aí fica feio, o pub é um lugar fechado, né? Não é muito interessante, né? Eu achava que era pra mão de Playmobil, pra não escorregar na mão de mão de bêbado. O Tucano é um profissional da mão de Playmobil. Eu já vi, sem saber. Eu tenho foto disso. O cara dormindo com uma lata de cerveja na mão. Dormindo! Eu já dormi com lata de cerveja na mão. É, e aí você tira a lata e a mão fica no... A mão fica no Playmobil. Playmobil. O Tucano fala que foi nesse bar aí com 3 mil cervejas aí Delirium, na Bélgica. Delirium Café. Delirium Café. E ele falou que pra cada cerveja, cada uma das 3 mil, tem um copo diferente. Agora, isso é frescura ou é mesmo faz diferença? Tem tipos de copo. Obviamente, quando você vai no Delirium Café, ele é uma vitrine. É tipo pra eletrodoméstico, que é a Fast Shop. É. Então você vai ter um copo pra cada cerveja, porque cada marca faz um copo especial e deixa lá pra tomar o copo da marca. Sim. Exatamente. Agora sim, você tem tipo de copo para tipos diferentes de cerveja, né? O copo de cada marca faz parte do ritual. Isso. Ah, tá. Ah, então, o Tucano tem essa frescura de quando tu comprar vai no... o copo da cerveja. Quando você vai... Ah, fui impregnado. Você impregnado. Tem copo da escola ou não? Não. Copo de plástico. Aquele copo americano, nossa, copo de pedra. Copo de requeijão, né? Eu me esforço em ter tipos de copo, mas não copo de todas as marcas. Não, mas quando você vai nessas lojas de cerveja especializada, tem aí, o kit. Eles vendem um copo. Eu também, compro, né, o kit da estrela de Galícia direto. Tem um monte. Eu tô querendo vir aqui em Curitiba de novo, vai tomar cerveja no copo da Estrela de Galícia. Não, mas você tá juntando copo? Você compra um kit toda vez? Eu já comprei o copo, não precisa mais. Não, mas eu não bebo sozinho. É que tipo de pessoa você acha que eu sou? Não, ok, mas você comprou 2, 3 kits, e aí depois... O copo que tem na tua casa que você toma refrigerante, o Azaghal, chama-se Tumbler, e ele é especial pra tomar Witbier. Olha aí. É uma cerveja de trigo belga, que é diferente da de trigo. Eu tenho o Tumbler da Roy Garden. Aquele copo grandão, oitavado, né? Aquele, isso, tipo, é. Vários ângulos, assim. É um copo padrão, que eu gosto de copo pesado pra jogar na cabeça dos outros. Mas eu tenho vários copos de cerveja de trigo aqui, de Wise, né? Que são diferentes, entre aspas, mas no final, assim, eles são o mesmo modelo, só tem características de cada cerveja, né? Assim. Mas no final, você pode tomar uma cerveja no copo da outra, não faz sentido. É, diferença. Mas me fala aí, qual é a diferença prática de... Então, por exemplo, um copo, uma cerveja de trigo, né? Um Wise Beer aí, que o pessoal tava falando. Não, Wise Beer. Weiss, desculpa a pronúncia. E Weiss quer dizer branco em alemão, que é a cor da cerveja quando você pega. Já Dunkel é escuro. Desculpa o meu francês. Então, explica aí, Tucano. O quê? Eu não tenho nada. Eu só trabalho aqui, cara. Tu tá colecionando essa merda só pra fazer vitrine, só pra botar na... O Ednei é o cara que manja dos paranauê dos copos, que eu sei. Então, o copo, na verdade, é o seguinte, cara. Ele... Você tem a variação do copo, um pouco em função, obviamente, do tamanho da garrafa. Tipo, o copo da Weiss tem que ter 500 ml pra você poder jogar a garrafa de uma vez. Por que isso? Porque a cerveja Weiss, ela acumula levedura no fundo da garrafa, correto? Você tomar com essa levedura distribuída no copo. Se você misturar toda a garrafa antes de virar, vai ser uma espumeira desgraçada. Que caralho, vai ser um inferno. Eu já muito fiz. Mais espuma, já vai ser um fiz. Inferno. É uma vai merda. Um inferno. Mas tem os copos Weiss de 600 também, que aí são um pouquinho maior, né? Agora, além da questão do tamanho, da Weiss é particularmente pelo tamanho. Agora, quando você pega umas cervejas, por exemplo, que são de trapistas, que são cervejas que você toma em taça, cara, ela tem uma complexidade de aromas e sabores, ela tem buquê como vinho. E aí os copos que tem a curvatura fechando, né, ele abre um pouquinho e fecha na ponta, é pra reter um pouco desse aroma. Tipo copo de conhaque, sabe qual é? É, pra você, de conhaque, de vinho, pra você sabe sentir o buquê antes de tomar. Olha aí. E quem talvez tá ouvindo esse Nerdcast, tá achando estranho essa frescura toda, talvez, pra talvez tomar. Um pouco babaca. Um copo. Monóculo. Um roupão de seda, talvez. Mas aí eu sugiro experimentar uma cerveja trapista, né? Uma fácil de se achar no Brasil a um custo excessivo são as latrapes, né? E aí você tem double, triple, quadruple, o que que é essa diferença, né? A double são duas vezes mais malte do que você colocaria numa cerveja normal. A triple, três vezes mais malte, e quadruple, quatro vezes mais malte. Você coloca mais malte, o malte é o que traz o açúcar pra cerveja. Você toma mais açúcar quando fermentar vai virar mais álcool. São cervejas muito mais fortes. Às vezes é 8, 12, às vezes 16 graus alcoólicos. É, e aí você vai tomar ela parece densidade de vinho, tem várias complexidade de aroma, você toma em taças, você vai tomar igual vinho, só que quando você tá chegando perto de 16 graus, você tá igual a duas taças de vinho para cada taça de cerveja. Ou seja, geralmente as pessoas gostam, porque ela é adocicada, ela é encorpada, e fica todo mundo muito louco, muito rápido, porque perde a conta do que tá tomando. Essas denominações são comuns para cervejas belgas, né? É, sim. Principalmente trapistas, a double, a triple, a quadruple. A Rochefort, ela vai pelo teor alcoólico, né? É a 6, 8, 10 e 12. É isso. E a Quimei, ela tem a Quimei, a Blue, a Rouge, é classificada pelo rótulo, mas elas são, no final, double, triple e quadruple. Desculpa, também. Agora é o momento tocando babaca. Chimé. Não, tá... Eu já tomei tanto esculacho. Eu achava que era Rochefort, que nem o queijo, né? O garçom, Rochefort. Olha só. Mas aí, fora esses dois copos que é o conhaque. Você tem a e o tulipão, tulipa. O tulipão você de meio litro? A tulipa, ela também tem a caldeireta, que são dois copos que você toma chopp. Você tem o copinho americano pequeno, que é o melhor pra você tomar a cerveja de boteco, né? Principalmente um dia muito quente, porque não vai esquentar rápido, né? Aquela coisa de encher o copo até a bica, esquenta logo, e não é a melhor forma de se consumir a laje, né? Então as variações são fundamentalmente em questão de buquê e o tamanho, né? Tem também a caneca de meio litro, né? Caneca. E a bota, que é o melhor de todos, na minha opinião. A bota é melhor. A bota é o sucesso. Não é? Por favor, eu quero uma bota. A diferença principal da caneca é, na verdade, a forma de se segurar o copo, né? E o Azaghal aprendeu isso da pior forma possível, né? Na verdade, não foi tão ruim, né? Poderia ser muito pior, na verdade. Assim, o alemão oriental, eu peguei o copo e brindar, ele, não, que isso, tá maluco. Quem segura a copa assim é mulher. Tava segurando pela alça, né? Pela alça, exatamente. É, você enfia a mão na alça, segura o copo com a mão, exato. A alça... É como as guerdas, todas as guerdas e as fridas levam as cervejas até a mesa, né? Elas dão aquela abraçada na caneca e vão levando 8, 9, né? Embaixo do braço, né? É, e aí onde ela põe o braço, você põe a mão por dentro. Coloca a mão apenas. Exatamente. E aí, depende da quantidade de cerveja que você tomou, né? Mas tudo... Se você passar o braço pela alça, você tá muito franzido pra tomar aquilo ali. Isso é verdade. Faltou falar é a flauta, que é uma espécie de taça mais fina, que aí o objetivo dela, por que que se toma algumas cervejas nela, em geral são cervejas tipo Lambic ou Champagne Wise. É, Champagne Wise são cervejas que feitas pelo mesmo método de champanhes, né? São Deus. A Deus, por exemplo, tem a brasileira Lust também. Vai ficar menos exposto ao ar, né, à espuma, e ela vai manter mais tempo. Esse tipo de cerveja se você tivesse copo mais aberto, ela ia perder o creme, né, mais rapidamente, e preservar aí o creme, né? Preservar o colarinho é importante para ajudar a refrigerar, né, e manter a carbonatação da cerveja. Isso que eu ia falar, que quando a gente é mais novo, né? Pelo menos eu, meus camaradas, a gente cometia esse erro crasso do bebedor de cerveja. A gente cometia todos os erros, né? É, todos. Tomar cerveja sem colarinho, né? Nos Estados Unidos é um inferno essa porra. Ela esquenta mais rápido e ela perde todo o gás. Choca. Você pede uma cerveja nos Estados Unidos, o cara traz uma. Já vem minjoca, porque já vem. Toma, qual é? Qual é a importância do colarinho? O que que ele traz? Ele mantém refrigerado, ele é uma camada isolante. Ah, interessante. E retém a carbonatação, porque ela sobe, ela vai parando no colarinho. É, quando protege. Você tira aquilo, a carbonatação vai saindo mais rápido, ela fica choca mais rápido e ela esquenta mais rápido. Mas também. O colarinho não dura pra sempre, ele dura meio copo, não é? Por aí. Pô, mas é o suficiente, né? Mas depende da boca da pessoa. É, aí, por exemplo, tem lugar que o cara vai servir o chope em tulipa ao invés de caldeireta, justamente pra dissipar mais devagar o colarinho. Mas Mas em geral, o boteco onde o cara bebe muito rápido serve em caldeireta, porque é pra galera virar logo mesmo. Depende do que você tá comendo junto também. Se tá comendo uma coisa muito gordurosa, você vai botar esse gordura em contato com a cerveja, a espuma vai perder muito mais rápido. Tem um monte de outras variáveis também, né? Ai, além a gente tá no novo nível de profissional agora. Mas é verdade, você vai comer com uma costelinha de porco é uma coisa, você vai comer com pipoca é outra completamente diferente, né? Creio eu. A gente vai entrar em harmonização de cerveja também? Olha, quantas cerveja harmoniza com tudo, só isso que eu falo pra vocês. É tá? Só acompanhar o Instagram do Billy pra ver como é que é. A cerveja que tem o copo mais maneiro, mas que provavelmente não tem um motivo específico, é a Quack. Você sabe como é que é? Não. A Quack tem, é tipo um tubo de ensaio, mas daquele, eu não sei tecnicamente como é que é o nome desse tubo. É aquele que é bujudinho, assim, redondinho. Aí ele tem um pescoço e depois abre em cima, sabe qual é? A cerveja, ela vem num suporte de madeira. Isso, que é pra você tomar como uma caneca. Se ligou? Se você tirar o vidro onde tá a cerveja e botar em cima da mesa, ele cai e quebra, é uma merda. Ele vem, é assim, ele tem como se fosse uma corneta, sei lá. Aí é um tubo que tem a boca mais larga, desce afinando. Ah, e aí quando você chega na base do tubo, tem uma bola. Ah, já vi. Agora vamos ser mais práticos. Cara, quem tá ouvindo o podcast quer bugar isso aqui. É isso que eu ia falar. Isso aqui é internet. Vamos escrever Quack Class. Eu tô ajudando o cara aqui, tá na academia. K-W-A-K. O cara tá na academia, tá na esteira, nesse momento, na esteira. Ele não vai procurar. Tô ajudando. O cara tá na esteira assistindo Fátima Bernardes ouvindo o Nerdcast. Eu tenho pena desse cara estar na esteira essa hora. Muita pena. O cara tá desesperado. Se ele quiser tomar uma comigo, eu tô aqui, cara. Vamos marcar. Nervoso, pelo amor de Deus, gente. Mas é melhor que só esse tubo de ensaio mesmo. É gordinho embaixo, depois ele afina, vai abrindo em cima e tem um suporte de madeira que segura. Exato. Ele. E o suporte de madeira, eles são dois. É uma alça com dois breguetes que prendem na parte de cima e na parte de baixo, entendeu? Eu tô vendo aqui tem um duplo também para dois copos. Ah, e é isso aí, já é pra família. É pra família brasileira. É uma coisa, almoço de domingo. É uma hora. Agora, sabe qual é o invólucro mais triste pra uma cerveja, seja ela qual for? Que antigamente no Brasil, não sei se em outros lugares do mundo, mas no Brasil teve a moda da torneira de chopp na mesa. Vocês lembram disso? Nossa, lembro. E era uma parada maneira, porque era uma torneira de chopp profissa, que vinha do barril lá de dentro, só tinha realmente a torneira. Ah, não, no bar, a torneira. No bar. No bar, isso. É, mas você tinha numa mesa, você sentava com a sua galera, ele tinha lá um. Tinha um taxímetro de birita e tu ia bebendo e tu podia deitar na mesa, aquela coisa. Aí, como isso é uma parada muito cara, eles fizeram a versão baixa renda, que é um tubo gigante com uma torneira embaixo, tipo um filtro de cerveja. É, uma torre. Chão de torre. Parece um satélite da NASA mal feito, colocado no meio da mesa com cerveja dentro. Porra, é horrível, cara. Tem aquela, sei lá quantos litros cabe ali dentro, aquela merda. E a galera, vamos pedir uma torre, tudo animado. Mas aquilo já é um fracasso dentro de uma torre. Porque assim, a cerveja já vem ruim, maluco. Não, porque a cerveja já é ruim. Já é ruim, exatamente. E assim, enquanto ela tá gelada, você não sente o gosto dela, tá tudo certo. Mas ela vai esquentar a 1000 graus lá dentro. Aquele cara fora, se tivesse algum bebedor de verdade na mesa, ele pegava aquele filtro e virava, né? É lógico, acaba em meia hora, em 5 minutos acaba. É muito triste, cara, ficar no shopping bebendo torre de cerveja. Ah, mas, acho que eu sei fazer. Sabe onde é, né? Sabe exatamente de onde eu tô falando, né? Não. É ali mesmo, é ali mesmo. Em frente ao seu cabeleireiro, jovem. Não dá dica. Não dá dica, não. Ok, agora que tem um monte de gente vontade de beber cerveja, e o Léo falou uma coisa interessante. Ah, quando eu conheci o Tucano, ele me apresentou. O Tucano é um cara que ele é um cara que apresenta as coisas, né? Então. Aí, quem quiser experimentar. Não, você sabe que a primeira cerveja que eu tomei foi na casa do Tucano. É verdade. Uma sul-africana. O que eu falei quando eu tomei? Forte. Então, Tucano, pode começar você. É, você, o cara quer experimentar, entrar nesse novo mundo de cerveja premium, cacete e tal, o que, que ele pode experimentar aí? Eu acho que o caminho mais natural que a maioria das pessoas fez, inclusive o Léo já falou aqui, já deu o depoimento dele, é nas cervejas de trigo, porque elas são mais fáceis de você degustar. Cerveja de trigo é a Weissbier, é isso? Isso, a cerveja de trigo alemã, né? Uhum. É, ela não é tão amarga como uma cerveja normal, assim. Acho que pra mim é ok. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que é jogar dinheiro fora. Eu gosto mais de vinho. Você gosta de vinho? Não. Jovem Nerd, você gosta de leite. Tem uma cerveja que gosta de leite? Não, o álcool é meio problemático. Muito álcool eu não gosto. Eu acho as Witbiers, as belgas, menos agressivas do que as Weissbiers. É, mas elas são mais aromáticas, assim, por causa desses ingredientes a mais. Dependendo da pessoa, não vai é verdade, comer. É verdade. As Weissbiers, o máximo que você vai sentir é, sei lá, um gosto meio de banana. Ah, que interessante. Ah, o Jovem Nerd já falou de banana e já gostou. Tem o tipo de fermento utilizado, ele dá notas de banana no cerveja. Canela. Olha aí, isso é bom. Bacon, não tem nada com gosto de bacon? Tem uma cerveja. Tem a Rausch Beer, tem a defumada, ela lembra defumada. Um pouco de bacon, cara. É isso aí. E tem uma Rogue de bacon também, né? Também. Olha aí, Jovem Nerd. Agora, se a pessoa gosta de vinho, meu conselho seria ela começar por uma trapista. E aí ela vai abrir uma trapista, ela vai botar numa taça, vai tomar, vai perguntar assim, mas isso é cerveja? Eu já vi essa cena várias vezes, cara. É verdade. Pô, mas isso é bom. Não é igual com essas coisas amargas aí. E se você toma numa taça, é uma coisa decente. É muito bom. A pessoa não fala isso, mas ela faz tá ligado? Uma bebida de verdade é em taça pra ela, né? Se você começar ainda pela Weissbier Letteren, 12, melhor ainda. Cara, vocês sabem que eu sou uma pessoa de formação religiosa, né? E sou sacerdote, né? De uma religião que me levou ao Japão, que me levou ao Sri Lanka, que me levou à Bolívia. Se eu soubesse disso, cara, eu tinha ido pra França, eu tinha virado monge trapista, velho. Mas eu estaria até agora lá fornecendo cerveja. Eu fui numa cidadezinha na Alemanha uma vez, como é que era o nome? É Graswang. E do lado tem uma cidade chamada Etel, que tem um monastério no meio. Eles fazem licor e cerveja, desde 1100 e talalá. E diz que eles vivem, então pra eles tá bom lá também. Se eu fosse sine qua non pra algum lugar ser declarado cidade, ia ter sua própria bebida, né? Mas é mesmo, tem sua cerveja local, né? É muito importante. Às vezes na Alemanha você chega lá, ah, qual cerveja você quer? Fala, ah, daqui da cidade. Os caras falam, puta, é a melhor do mundo. Às vezes é, às vezes não é, né? Mas acontece muito, assim. Cada Nerdcast que a gente grava e fala sobre cerveja trapista, nasce um novo monastério que faz a cerveja, né? Agora já são... Já são 10 agora, cara. Tô ficando preocupado, porque quando vier pro Brasil essa porra, fodeu, velho. Vai Associação Brasileira de Monges Trapistas. É. Né? Nossa, cara, mas eu, putz, eu tivesse que escolher uma última bebida antes de morrer, era tomar uma cerveja trapista. Olha aí. Se você quer uma experiência bizarra, você pode comprar uma Brew Dog Taxidermy, que ela a garrafa é dentro de animais empalhados. Ó, oh, tipo, e ela custa $100,000. A boca do tipo um esquilo com a boca aberta e o gargalo é pra fora, assim, do bicho. Fica bonito no bar de casa, um esquilo morto com uma garrafa dentro, né? Legal. Oi, Ben, eu trouxe um esquilo morto pra colocar na mesa da sala. Pô, não, né? Maestro Billy, nosso querido. Pois não. Qual é a sua cerveja de todas preferida? A Guinness. A gente falou da Guinness, falou bem, inclusive. Guinness é um sucesso, pra mim é a melhor que tem no mundo. É uma refeição, né, cara? Sim, exatamente. Tipo, pra que comer, né? Se tem uma cerveja que faz isso por você, né? Na fábrica da Guinness você come o Guinness Steel. Ai, deve ser... Putz, você sabe que minha mãe fez isso uma vez em casa? Aquele cozido, né, com a cerveja. Putz, é uma delícia, você tá brincando. Ednei, qual é a sua cerveja eleita? Cara, eu gosto muito da Old Vintage Ale. Ela é uma numerada que sai anualmente. Então não é uma cerveja muito, muito fácil assim de achar. Mas geralmente toda loja de cerveja especial tem de a Old Vintage Ale de algum ano. A Fuller's Vintage Ale de algum ano. Agora, do dia a dia, se eu estiver no boteco com a galera, eu peço a Serra Malte pra tomar. Excelente. Léo Lopes... Eu também. No dia a dia, nas cervejas comuns, eu prefiro a Serra Malte, quando não tem original mesmo. Agora, a minha preferida é a Weihenstephaner, que é uma cerveja alemã, lá da região da Baviera, e que é considerada a cerveja mais antiga do mundo. Desde 1040, essa cerveja. Caralho! Não, na verdade é o seguinte, só corrigindo. Eles vendem desde 1040. Eles fazem desde o ano 800. Olha aqui. Muito obrigado por enriquecer a minha cerveja. A fábrica começou a vender pra fora em 1040. Antes eles faziam para consumo próprio local desde o ano 800. Eu achei que você fosse me corrigir deixando a cerveja mais nhé, você deixou ela mais foda ainda. Então, sensacional, imagina. E eu agradeço ao meu amigo Tucano por ter sido uma das primeiras indicações dele. Pegou na mão e levou pro mundo a cerveja. Levou. Até que essa abertura que o Tucano falou, o negócio do quadrinho, nada foi mais do que uma retribuição, pelo enfim. Eu ganhei um quadro, assim, que é um de vidro, assim, na frente, pra você botar as tampinhas de cerveja dentro. Animal. Ah, que legal. Bem, já que você tem um quadro de tampalhos, eu tenho sendo influenciado pelo Léo. Ah. Qual é a sua cerveja preferida? A cerveja que eu tomei, assim, que eu mais gostei, é a Westvelteren. É uma trapista. O quê? Westvelteren. Você falou com sotaque de quem tomou as duas, tá mais chato. Mas essa cerveja não dá pra tomar todos os dias. Aliás, dá pra tomar uma vez na vida, porque não vende em qualquer lugar. Estamos no momento babaca. Identificamos. Mas a minha cerveja, assim, premium, que eu mais gosto, é a Hardcore da Brewdog, que é Double IPA. E no dia a dia, a Heineken. Olha aí, não tem ninguém bebendo, né? Xixi Cariola. Ninguém quer xixi Cariola, né, cara? Jovem Nerd, qual é a sua cerveja preferida? Ah, não faz sentido isso. Eu não bebo cerveja. Qual a sua cerveja preferida, Jovem Nerd? Parmalat. Então deixa eu fazer uma pergunta. Depois desse papo todo, Jovem Nerd, qual a cerveja que você tem vontade de experimentar? Aí, boa. Nada que ter um cara experiente. Eu perguntei aqui, pros cara. Quanto mais doce, eu vou gostar mais. Entendeu? Então um mouse beer, um negócio assim. Ovo maltine. O maltine é bom. É de malte. Tem malte. Sabe o que eu gosto que eu peço em todo restaurante e quase nunca tem? Keep suco cooler. Suco de tangerina. Que suco de tangerina, eu sou maluco por suco de tangerina. Você é maluco, ponto. Eu acredito em Yeti. É difícil. Lá no Nordeste tem mais. Eu gosto do Nordeste que tem muito suco de tangerina. Entendi. Tá anotado. Tome então a Weihain Stefania. Por quê? Porque essa das de trigo é a mais gostosa. Aí. Ela é mais adocicada. Muito bom. E a Vedete tem notas de laranja. Pode ser que pelo suco de tangerina ele acabe gostando. É verdade, cara. Nesse caso, é verdade. E o Azaghal? Qual que curte, Azaghal? Eu bebo memórias. Eu não bebo, né? É um poeta mesmo. Né? Ele toma cerveja espanhola simplesmente por ser espanhola. Ah, é, exato. Eu ajudo a economia da Espanha. Eu sei, eu tenho parentes lá, eu tô ajudando minha família, na verdade. Nossa, é família da Bárbara, que é Hijos de Rivera, o pai dela é Hijo de Rivera. Aí, puta, mais um motivo pra ajudar. Família de todos meus queridos. Eu aqui no Brasil, no meu dia a dia, eu tomo realmente Estrela de Galícia, eu realmente gosto. O Tucano vai falar que é um xarope de milho, mas foda-se. Mas eu gosto de uma que chama Half Braus, jovem. Que a gente foi lá na Half Brau House, conheceu, e eu bebi ela lá, e eu acho, assim, ela é uma cerveja ok, simples, mas que é legal, porque sempre que eu bebo, eu lembro da viagem. Eu sou um cara, eu realmente bebo memórias, cara. É bacana. Não, se for pegar em litragem, o que eu mais bebi na minha vida foi o Chopp Brahma. Cada um tem a memória que merece, né, tipo. Tem uma cerveja que ela se chama Birites. Ah, eu já vi isso. E um dos sócios é filho do Mussum. Puta, eu vi essa cerveja, eu nunca bebi ela, mas eu vi uma embalagem especial. É boa. Isso que eu ia falar, vocês estão falando das denominações, ela vem numa caixa especial. De leite. De leite. E aí tá assim, leite de lobisoma albinis. Cara, eu queria muito comprar essa parada. Do outro lado tá leite de capivara monkey. Eu nunca vi pra vender essa. Azaghal, eu vou te mandar de presente essa caixa. Olha aí. Aí. Aí eu vi vantagem. Vou te mandar de presente. Afinal de contas, Deus é testemunha que eu só queria beber leite. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.